Se liga aí no sonzinho fabricado na Paraíba aí. Terra de moleque doido. Bota esse som pra nós fumar. Original Sacalina House. Se amarrou no som que eu invento. Se o assunto é bagulho, eu entendo. É melhor se manter bem atento. Quando for escolher seus amigos, maconha número 1. Essa aqui vai pros amigos que anda sempre comigo. Moleque doido, vaído, vê se levanta os ouvidos. Que agora eu tô envolvido até a alma. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Neguinho tá calmo, fumando belotinhas de um palmo. Fecha um bob, taca fogo, aqui só tem moleque doido. É coisa de louco, só rola de toco. O som do pipoco, maluco ainda acha pouco. Deixa quieto, todo mundo tá esperto, eu também tô. Eu vou ficando cada vez mais esperto do jeito que vou. Mais perto das preta, mais longe das treta. Papel e caneta e uma ideia na cabeça eu vou. Representando o hip hop nordestino real. Aqui quem fala é Sacal, João Pessoa, capital da Paraíba. Por aqui tá tudo em riba, tudo bom. A melhor coisa dessa vida é saber que você se amarrou no som que eu invento. Se o assunto é bagulho, eu entendo. É melhor se manter bem atento. Quando for escolher seus amigos. Maconheiro número 2. Amigos, os meus são sempre comigo. Os que não tão eu visito, retribuo o convite, convido. Depois eu dou um toque, ligo pra gata que eu almejo. O cisco não me impede de ver o relampejo. Ela é o colírio dos meus olhos vermelhos. De óculos escuros enquanto recebo ósculos e amplexos que me deixam perplexo. Na hora em que a lombra bate, se o assunto é o bagulho, eu tô no empate. Nicotina em doses diárias, cafeína é desnecessária. Minha estiga natural é automotivada, só foi atestada. Não tô me achando nada, mas os sons da velha escola eu continuo ouvindo. E os da nova escola eu sigo curtindo. Agora ao hip hop eu dedico e ao rap não é diferente. Também respeito a genialidade do repente. Quando o som é do bom pra mim já é o suficiente, por isso... Se amarrou no som que eu invento. Se o assunto é bagulho, eu entendo. É melhor se manter bem atento. Quando for escolher seus amigos. Que drama, cachê da massa, perfume, desfaça, os homens passa. Embaça no flagrante da fumaça. E a galera na praça, com heranças herdadas, Jamaica e da África. Na arte, felicidade e metal, com exagero passa mal, provocando desequilíbrio ambiental. Tudo demais é veneno. Se você exagera, eu entendo, mas continue lendo. Cuidado com seu vício de jogar Super Nintendo, que essa lombra eu compreendo. Baúzinho, freestyle já é enredo. Quem não sabe rimar, corrida roda com medo. Mas não tem sossego quando o multicolorido chega em sua face ou espelho. E no contexto a rima fina aparece a menina de cabelo parafina e joga baga na esquina. Se amarrou no som que eu invento. Se o assunto é bagulho, eu entendo. É melhor se manter bem atento. Quando for escolher seus amigos. E você não quer pedir ajuda dos maconheiros? Ah, então tá bom. Vou pedir ajuda dos maconheiros, então. Tá certo, maconheiro número 1. Você sabe a resposta, maconheiro número 1? Hã? Maconheiro número 2? A trança é muito boa, bicho. Cada um puxando. Também não sabe? Maconheiro número 3? Sei lá, é muito bom, hein? Tá tudo sem neurônio vocês, hein? Tá certo.